Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o carnaval. Essa semana começa o carnaval, né? Vamos ver se depois o Brasil volta a trabalhar. Porque é o seguinte, o brasileiro é assim. Tá na praia, tá pro exterior, tomando uísque, falando mal do governo e reclamando da crise. É assim que o trem funciona, viu? O trem tá apertado pra nós aqui, mas tem uma turma que parece que o aperto não chegou neles, não. É assim mesmo, nada funciona, ninguém trabalha, você não acha ninguém. Uma vez passando o carnaval, o brasileiro acorda que nós estamos no meio de uma grande crise, né? Crise institucional, crise econômica, crise ética, crise de tudo. O Brasil chegou realmente no fundo do poço. Conseguir acabar com o nosso país, nós temos que reconstruir tudo. Ver se passando o carnaval a gente começa a trabalhar, que está na hora, né? A discoteca do Cleiton traz hoje Amanda Borges. A Faculdade da Música apresenta os grandes mestres Christian e Ralph. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, uma oração muito bonita, Deus. A dica, se você trabalhou de 99 a 2013 com carteira assinada, você pode ter dinheiro a receber do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Você vai saber por quê daqui a pouquinho. Eu começo trazendo aí Ronaldo Viola e João Carvalho, Paixão Goiana. Nem quantia, não tem dia nem semana para eu cair nos braços da minha paixão goiana. Em Trindade conheci um encanto de menina, nascida em Goiatuba, criada em Pontalina. Ao me apaixonar por ela, foi grande meu desengano. Ferido pela saudade, procuro em todas as cidades do centro-oeste goiano. Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana para eu cair nos braços da minha paixão goiana. Procurei minha paixão na querida Itajá, em Mineiros e Caçu, Bom Jesus e Corá, Rio Verde e Jataí, Dovelândia e Caiapônia, do saudoso Paulo Lopes, Santa Helena e Quirinópolis, Aragastas e Britânia. Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana para eu cair nos braços da minha paixão goiana. Procurei em Aporé, em Itarumã passei, em Jussara ouvi notícias dos olhos que eu adorei. Em Bom Jardim terminou o meu roteiro tirano, e voltei pra Itumbiara, trazendo a joia mais cara do centro-oeste goiano. Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana para eu cair nos braços da minha paixão goiana.

pra me ajudar. Pressa marvada, não me mata. Sai do som com Rony Ricardo. Não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada de matar quarta breguês. O estrago desgraçado que faz a mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa viva em vermelha e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa marvada, não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa marvada, não me mata. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa marvada, não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa marvada, não me mata. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Esses meninos vieram de Santa Catarina para tentar a carreira artística aqui em Brasília. Aí vieram no meu programa, o nome deles era Ronivan e Ronivaldo. Eu achei a dupla muito boa e o nome muito ruim, e eu tenho mania de dar palpite. Eu sugeri a eles que mudassem o nome. Eles argumentaram que já tinham uns 10 anos e tal, que estava com esse nome. Eu falei, olha, eu se fosse vocês mudava, porque com esse nome de vocês fica muito difícil. A comunicação hoje é muito instantânea, se você vende um nome fácil, é mais fácil. Aí nessa época eu tinha um programa na Rádio Globo aqui de Brasília, eles concordaram, nós fizemos uma enquete lá no, e recebemos muitas sugestões, depois colocamos 10 sugestões no site e o nome mais votado foi exatamente Rony e Ricardo. E essa música que eles cantaram é a composição do Cleiton Aguiar, Saudade Dela. A maior tacada comercial recente da música sertaneja foi juntar dois grandes ídolos populares. O sucesso é tão grande que se você quiser um show deles, você precisa contratar com um ano de antecedência, né? Eu estou falando do goiano da voz de mel, Leonardo, e o dono do sucesso, Eduardo Costa. Liguei pra dizer que te amo. Madrugada eu não dormi, com você no pensamento a insistir, que eu não durmo sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos mais felizes que passamos, se eu morrer irá morrer junto comigo. Ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Ah,

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos das emissoras que transmitem a gente, né? De norte a sul do Brasil, fora do Brasil, várias emissoras de rádio. A comunicação ficou complicada, porque depois que nós saímos da Rádio Nacional, aí a Rádio Nacional perdeu potência. Hoje não existe nenhuma emissora de rádio que atinja todo o Brasil. Até que veio a internet, e por intermédio da Rádio Estúdio Brasil, a gente consegue atingir não só o Brasil e o mundo. E agora também através dos aplicativos, né? Nós colocamos o aplicativo da minha rádio lá de Coromandel, a Super 95 FM. É só entrar na loja do Play Store do seu smartphone, você vê lá, Super 95 FM, você baixa o aplicativo. A maioria das rádios hoje tem o aplicativo. E com esse aplicativo, você escuta os programas preferidos no seu telefone celular. Olha a comodidade. Hoje você não precisa de rádio para ouvir o rádio. É muito interessante isso. Eu vou trazer minha amiga Adarlenes, Ave Maria. Essa moça canta muito, Adarlenes, Ave Maria. Um abração para o meu amigo Marquinhos Pereira, grande divulgador lá de Uberlândia, nas Minas Gerais. Esses meninos são de Monte Carmelo, pelo menos um deles é de Monte Carmelo. Virgílio e Tiago, 40 graus de amor. Seu corpo molhado, todo arranhado, cor do pecado. Olhar provocante, você faz mistério, me tira do sério. Já nem sei se é dia ou é noite, me perco nos seus beijos, seu calor. Nem preciso dizer seu nome. Basta te olhar, te beijar, te chamar de amor. Nosso amor é vulcão, desejo e paixão. Pura sedução, é loucura demais. Seu corpo no meu, explode o calor. Só eu e você.

batendo em meu coração. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Seu Amor é Só Meu. Se você quiser levar para sua cidade um show sensacional chamado Clássicos do Sertão, leve Eliane e Samuel, vocês vão ver que maravilha que é esse show, cantando o que há de melhor da música sertaneja do Brasil. É só ligar 61998136601, 61998136601. No próximo bloco, uma dica que interessa para muita gente. Se você trabalhou de 1999 a 2013 com carteira assinada, você pode ter dinheiro para receber do FGTS que você não tá sabendo, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje interessa para muita gente, que do jeito que a situação tá, qualquer tostão a mais que você consegue já ajuda, né? Já ajuda demais da conta. Então, se você trabalhou de 1999 a 2013 com carteira assinada, pode ser que você tenha direito, porque, olha, muitos desconhecem do assunto e quem conhece ainda tem muitas dúvidas sobre a possibilidade da revisão dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para quem trabalhou entre 99 e 2013. A verdade é o seguinte: os trabalhadores daquela época tiveram seus depósitos de FGTS corrigidos abaixo da inflação e perderam muito dinheiro e podem buscá-lo judicialmente. O que acontece é o seguinte: a Caixa Econômica Federal, que gere o FGTS, utiliza a taxa referencial ATR desde 99 como índice de correção dos valores depositados a título de FGTS. Porém, essa ATR começou a ser reduzida desde 1999 e chegou a zerar entre setembro de 2012 e julho de 2013. Com isso, todos aqueles que têm o seu FGTS perderam dinheiro. E têm sido ajuizadas ações pedindo a utilização do índice INPC, que é o índice que atualmente corrige o salário dos trabalhadores e o salário mínimo, ao invés da utilização da TR para aquela época. Os advogados têm utilizado, por analogia, a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que já decidiu ser inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária dos precatórios. Ora, por uma questão de lógica, se a TR não pode ser utilizada para corrigir os precatórios, porque ela não acompanha a inflação, ficando sempre abaixo, não deve ser utilizada também para a correção do FGTS dos trabalhadores, porque isso vai trazer inúmeros prejuízos, né? Atualmente, os processos de revisão do FGTS estão aguardando julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, com milhares de pessoas esperando a decisão. Mas é importante frisar, se a decisão do STJ for positiva, apenas os trabalhadores que entraram com o processo é que poderão receber as verbas devidamente corrigidas. Então, procure um advogado especialista em direito do trabalho e mostra para ele a sua carteira e vê se compensa você entrar na justiça, vê se o valor que você tem para receber compensa, né? Faça isso. Essa informação foi dada pelo advogado Carlos Augusto Ramos, né? Que é graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis, lá em Santa Catarina. Ronaldo Estrada e Rafael, Só Vejo Você. Mais um dia triste, me pego outra vez pensando em você. Não dá pra evitar. O seu olhar me disse que ainda há tanta coisa pra se entender. Pra que controlar? Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você. Tentei não te amar, mas olho no espelho, nada de me reconhecer. Só vejo você. Thank you.

tens autoridade, me condene, pise no meu coração. Agora sou um réu apaixonado, me torture, faz de mim o que quiser. Quem fazia e desfazia no passado, hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Teodoro Sampaio, réu apaixonado. Essa dupla fez um sucesso danado aqui em Brasília nos anos 90, no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Rei da Prata e Ivan Moreno, Amor Bandido. Acabado, cansei de ser o seu brinquedo. Não sou mais aquele bobo apaixonado. Você mesma foi a culpada por tudo ter acontecido. O meu amor é sincero, o seu teu amor é gateiro de um coração sem dono. De hoje em diante sou um outro homem cheio de esperança. Já não sonho mais como uma criança. Tirei desses dias as lições que quis. É fácil sofrer quando a gente ama a pessoa errada. Aprendi com a vida ao longo dessa estrada. Sempre há um caminho para ser feliz. Chega de ficar chorando encostado de um coração sem dono. De hoje em diante sou um outro homem cheio de esperança. Já não sonho mais como uma criança. Tirei desses dias as lições que quis. É fácil sofrer quando a gente ama a pessoa errada. Aprendi com a vida o essa estrada, sempre há um caminho para ser feliz. Rei da Prata Ivan Moreno, do Cleiton Aguiar e Ivan Moreno, Amor Bandido. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, você já fez de tudo para ver se sobra um dinheirinho no fim do mês, mas o trem tá feio, né? A minha sugestão é o seguinte: tem um item aí na sua casa que você não prestou atenção ainda, que você pode baratear a sua conta de luz. A energia tá pela hora da morte e agora, essa semana, vai subir de novo, né? Mas se você trocar as lâmpadas da sua casa pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil, a economia vai ser grande. Você chega a economizar 90% na energia que você gasta nas lâmpadas, viu? Porque as lâmpadas da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Agora, só compre se for lâmpadas LED da Wellmax Brasil, porque foram as primeiras a receber o selo do Inmetro, que é a garantia que você tem, que são as melhores e que você sabe o que você está comprando e você ainda tem 5 anos de garantia. Você, meu amigo, que é revendedor, você que tem a sua elétrica, a sua eletrônica, seu supermercado, não vai passar o vendedor da Wellmax, viu? O sistema de venda é diferente. É por telefone. Você liga 61 99813601, 61 99813601. Eu vou pegar seu telefone, vou passar para a fábrica, eles vão ligar direto da fábrica, você vai comprar direto da fábrica sem intermediário, viu? E você vai estocar a melhor lâmpada LED do Brasil para atender a sua clientela, que merece sempre ter o melhor. 61 99813601. Lâmpadas LED tem nome, Wellmax Brasil. Aniversariando hoje, Leile Oliveira, Anne Souza, Flávio Moreira, Donizete Fernandes, Tainá Ribeiro, Bruno Duarte, Aloysio Senna, J. Borges, Júnior Drummond, Viviane Vieira, Pedro Poeta aqui em Brasília, Adriano Souza, Paulo Gama, Ono Ribeiro, José da Luz, meu amigo Zé da Luz, Lázaro Lamounier, Régia Hipólito, Rodrigo Rezende, José Renato, o comunicador Odair Terra, lá em Goiânia, Joaquim Mineiro, cantor, Paulo Valdir Gama, aqui de Brasília, Mariane Pereira Santos, Marquinhos Silva, Ângela Lima e Cris Matim. E você que está de aniversário hoje, receba também meus votos de muita paz, muita luz, principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 25 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, para trazer uma oração muito bonita. Deus, Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia na tentativa de encontrar nas religiões e nos templos onde também não estavas. Busquei-te através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e desacreditei. Na descrença te ofendi, na ofensa tropecei, no tropeço caí, na queda senti-me fraco, fraco procurei socorro, no socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho eu vi nascer o amor, com amor eu vi o mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, doei. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. Amém. Bonita essa oração, né? O título é Deus, e está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição. Eu distribuí 37 mil livros desse. Foi um compromisso que eu fiz ainda no tempo da Rádio Nacional, porque eu sempre fiz oração no meu programa, e os ouvintes mandam oração para mim. Eu fui juntando, e fiz um livro. Esse primeiro livro eu distribuí 22 mil. Depois foi o Colégio DNA aqui em Brasília que patrocinou. Depois a gráfica do Tonhão aqui de Brasília, a gráfica Qualidade, patrocinou mais 15 mil exemplares, né, que eu distribuí graciosamente, paguei inclusive a remessa de correio. Esse livro não é feito para ganhar dinheiro, não. Esse livro é feito para esparramar a palavra de Deus, que o mundo está precisando de mais da conta. E eu estou precisando de novos parceiros para fazer mais uma edição. Se tiver alguém aí que gosta de Deus, tem dinheiro sobrando, o máximo que eu faço é colocar na contracapa assim, apoio cultural, o nome da empresa, só isso. Isso não é para ganhar dinheiro, não é para fazer propaganda. Então, se tiver alguém disposto a ajudar, eu estou precisando lançar mais. E não custa caro, não, viu? Mais uns 5 mil livros, né? É pouco dinheiro, tá bom? Se você tiver condições e quiser patrocinar uma edição dessa, me ligue: 61 99813601. O avô do João, Cleiton Aguiar, Capim Guiné. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de guardaíba, caju, manga e cajá.

por mim. Depois eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jasmim. E até hoje ainda assim, aquele perfume pairando no ar, que faz reviver a feliz mocidade, é o perfume da doce saudade que nada no mundo consegue apagar. Aquilo que hoje se vê naufragado, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra está em minha alma, em todo meu ser. Nos palcos da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir as cortinas fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Relembrando Goiá, Lorena e Rafaela, gente de minha terra, pro meu amigo professor Timoshenko, ele me ligou, eu tava gravando esse programa aqui, ele me ligou para me parabenizar pelos programas que eu fiz dos 35 anos sem Goiá, daí me contou duas histórias que eu vou contar no programa Meu Coró. Eu tenho um programa lá na minha rádio, lá em Coromandel, na Super 95 FM, que passa, eu faço com exclusividade para lá, e passa às 18 horas e se chama Meu Coró. E todo dia eu conto uma história. E o Timoshenko me contou duas histórias aqui, uma dele mesmo e outra do Claudimiro Vieira, que semana que vem, segunda-feira, eu vou começar a contar aqui lá no meu programa Meu Coró. Timoshenko, um abração para você. A frase irretocável é da sabedoria popular. Na vida, o plantio depende de você. Agora, a colheita é certa. Quem planta melancia não colhe laranja azeda. Pense no que você faz, porque essa é a lei da causa e do efeito. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Amanda Borges. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que me acompanha no rádio pode me assistir também na televisão. Está entrando para o quarto ano que eu tenho o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na rede Brasil de televisão. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades, incluindo 25 capitais. A última agora foi Goiânia, que está pegando a gente no canal 40. Mas você pode me assistir também pela TV Oi, canal 1, na Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Sempre entrevistas muito interessantes no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, domingo 10 da noite na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão. Essa moça começou a aparecer primeiro como compositora e agora também como cantora. Amanda Borges, Só Se Ama Uma Vez. Você sabe tão bem quanto eu que não dá mais pra continuar. Nos meus olhos tá fácil de ver que eu nunca deixei de amar. No começo eu acreditei, até acho que me apaixonei. Vai entender, sei lá. É que a gente só ama uma vez, e eu acho que eu já amei, e achando que ia superar, só fiz te machucar. Tá tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Você sabe tão bem quanto eu que não dá mais pra continuar. Nos meus olhos tá fácil de ver quem eu nunca deixei de amar. No começo eu acreditei, até acho que me apaixonei. pra entender, sei lá. É que a gente só ama uma vez, e eu acho que eu já amei, e achando que ia superar, só fiz te machucar. Tá tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer. Tá tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Amanda Borges, Só Se Ama Uma Vez. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês precisam aprender a cantar, pelo amor de Deus. Graças a Deus, tinha uma turma que ano passado estava cantando, já sumiu, já desapareceu. Acabou o dinheiro do pai, né? Porque hoje é assim, tem um fazendeiro, tem um dinheirinho, acha que pode entrar, aí entra comprando espaço nas rádios jabazeira e bota os meninos para cantar. Aí o dinheiro acaba. Você já prestou atenção em rádio jabazeira? É assim: uma música está em primeiro lugar hoje, aí o patrocinador para de pagar, no outro dia ela não está nem entre as 100. Esse povo pensa que engana quem, hein? Sucesso de jabá é uma coisa, sucesso de verdade é outra. Por isso que tem artista, cantores, cantoras, duplas, bandas que fazem um sucesso num ano e no outro ano desaparece, porque acaba o dinheiro e se não pagar para tocar, tem muita rádio que não toca, mas esse sucesso não vale nada. O sucesso que vale é aquele sucesso que é conquistado, né, que leva tempo para ser conquistado. Esse aí, por exemplo, essa menina que é Amanda Borges, começou primeiro como compositora e tal, vem devagarinho, essa tem futuro, não tem dinheiro para pagar jabá, aí eu toco aqui, eu toco ali e tal, e quem tem talento acaba de um jeito ou de outro com muita dificuldade chegando lá na frente, né? Então vocês prestem atenção que hoje eu vou trazer dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os grandes mestres Christian e Ralph Ausência. Se eu te deixo, sei que vai morrer. Sem mim não tem mais uma noite pra afagar os seus cabelos, pra tocar, beijar seu rosto antes de dormir. Se eu te deixo, nada vai restar de um grande amor igual ao meu. Feito louca, você vai buscar minhas mãos até o amanhecer, até o amanhecer. Em teus sonhos vai sentir meu cheiro, teu seio, desesperada você vai gritar, te amo inteiro, te amo. Em teus sonhos vai sentir meu cheiro, coração batendo forte no teu seio, vai gritar, te amo inteiro. Música.